Isto acontece por uma razão. O grande déficit da democracia portuguesa está na Assembleia da República. A Assembleia da República, a maior profissão que lá há, se fizerem um levantamento, são advogados. Muitos dos advogados fazem parte dos grandes gabinetes de advogado que defendem estas empresas. De manhã legislam para a parte pública, à tarde, mas vão legislar, estão ao serviço dos grandes grupos. E depois isto, quem lida com os povos, que as pessoas sem terem preparação, assinam aquilo que lhe põem, porque fazem contratos com aquelas letras miudinhas, aquelas letras todas miudinhas que ninguém sabe o que são, e depois obrigam as pessoas a pagar. Pá, isto é preciso alguém que ponha isto na ordem da democracia. Os seus deputados que lhe paguem, que lhe deem mais vencimento, mas que não possam prestar serviços. Porque, na minha opinião, digo já, eu acho que é preciso proteger esta gente que não tem, pá, que não tem meios de defesa e que lhe penhoram as casas. Pá, e tenho sentido, pá, uma grande revolta em relação a isto. Porque depois vejo esses mesmos grandes grupos económicos dizerem para o Benfica 100 milhões, para o Coisa 80 milhões, para o futebol. À custa, sabem de quem? Dos mais pobres de Portugal.